che mi giro bow in bassa. Disami, sai da reto, sai da frente. A conversa aqui é de homem pra homem, pra homem. É pouquinho, me respeita, não mexe. Falo sério, vai embaça pra subir. Não vou fugir, não duvide de mim. Meu orgulho, meu respeito, não baixei por aí. Vou mais além, no dia a dia, nas favelas. Vacilou o couro come, é o fim, é o fim. É difícil, mas não posso me entregar. Nem vacilar, subir, chegar, a humildade pá. Na sequência, vou seguir em frente. Sem marra, a luta continua. Assim que é, guerreiro, guerreiro. Erga sua cabeça. Não queira nada na palma da sua mão. Tem uma meta a seguir,